É um fato que a maioria das mutações ocorre quando uma nova geração está sendo feita. Por isso, parece que precisamos de outra explicação para a aparente capacidade do relógio molecular de marcar o tempo em anos e não em gerações. Nesse ponto, a colega de Kimura, Tomoko Ota, dá uma contribuição brilhante, sua teoria quase neutra. Kimura, como já mencionei, calculou, com base em sua teoria totalmente neutra, que a taxa de fixação de genes neutros deveria ser igual à taxa de mutação. Essa conclusão, notavelmente simples, dependia de uma elegante operação algébrica de cancelamento. E a quantidade cancelada era o tamanho da população que entra na equação, mas, como aparece em cima e embaixo da linha, desaparece convenientemente num passe de mágica matemático e a taxa de fixação emerge como a taxa de mutação. Mas apenas se os genes em questão forem completamente neutros. Ota retomou a álgebra de Kimura, mas permitiu que suas mutações fossem quase neutras em vez de totalmente neutras. E isso faz toda a diferença. O tamanho da população não pode mais ser cancelado no cálculo. Isso porque, como há tempos os geneticistas matemáticos calcularam, numa população grande, genes ligeiramente prejudiciais têm maior probabilidade de ser eliminado pela seleção natural antes de terem a chance de derivarem até chegarem à fixação. Em uma população pequena, maior é a probabilidade de que a sorte leve à fixação um gene ligeiramente prejudicial antes dele ser notado pela seleção natural. Em um exemplo extremo, imagine uma população quase totalmente aniquilada por alguma catástrofe, restando apenas meia dúzia de indivíduos. Não seria muito surpreendente se por acaso todos os seis possuíssem um gene ligeiramente nocivo. Nesse caso, temos a fixação, 100% da população. Esse é um extremo, mas a matemática mostra o mesmo efeito de modo mais geral. Populações pequenas favorecem a deriva para a fixação de genes, que em uma população grande seriam eliminados. Portanto, como ressalta Ota, o tamanho da população não é mais cancelado no cálculo algébrico. Pelo contrário, ele se mantém justamente no lugar que beneficia a teoria do relógio molecular. Voltemos agora aos nossos elefantes e moscas das frutas. Animais grandes com ciclo de vida longo, como os elefantes, também tendem a viver em populações pequenas. Já os animais pequenos com ciclo de vida breve costumam viver em populações grandes. E isso não é apenas um efeito vago. Ele tem grande regularidade por razões que não são difíceis de imaginar. Assim, mesmo que a mosca das frutas tenha um tempo de geração breve, que tenderia a acelerar o relógio, ela também vive em uma população grande, o que desacelera o relógio. O elefante pode ter um relógio lento no que tange às mutações, mas sua pequena população acelera o relógio no departamento da fixação. A professora Ota tem dados mostrando que mutações verdadeiramente neutras, como no DNA lixo ou em substituições sinônimas, parecem tic-taquear em tempo geracional e não em tempo real. Criaturas com tempo de geração breve aceleram a evolução do DNA quando se mede em tempo real. Asterisco. Se o código do DNA for degenerado, qualquer aminoácido pode ser especificado por mais de uma mutação sinônima. Uma mudança mutacional que resulte em um sinônimo exato não faz diferença alguma para o resultado final. Fim da leitura de asterisco. Inversamente, mutações que podem alterar alguma coisa e, portanto, se chocam com a seleção natural, tic-taqueiam em tempo real a um ritmo mais ou menos constante. Seja qual for a razão teórica, parece de fato que na prática, com as conhecidas exceções que geralmente podemos admitir, escolhendo cuidadosamente nossos genes relógios e evitando espécies como os roedores, que têm taxas de mutação excepcionais, o relógio molecular revelou-se um instrumento viável. Para usá-lo, precisamos desenhar a árvore evolutiva que revela o conjunto das espécies nas quais estamos interessados e estimar a quantidade de mudança evolutiva em cada linhagem. E isso não é tão simples como apenas contar as diferenças entre os genes de duas espécies modernas e dividir por dois. Temos de usar as avançadas técnicas de máxima verossimilhança e filogênese bayesiana, vistas em O Conto do Gibão, para elaborar a árvore. Apoiados em algumas datas conhecidas de fósseis para calibragem, podemos então fazer uma boa suposição sobre as datas e os pontos de encontro na árvore. Empregado criteriosamente desse modo, o relógio molecular produziu alguns resultados assombrosos. As datações do ancestral comum de humanos e chimpanzés pelo relógio molecular giram em torno de 6 milhões de anos, com margem de erro de 1 milhão de anos a mais ou a menos. Essa data, quando foi anunciada pela primeira vez, causou quase a indignação entre os paleoantropólogos que haviam datado a separação em cerca de 20 milhões de anos. Hoje, quase todo mundo aceita a data molecular recente. A maior história de sucesso do relógio talvez seja a datação da irradiação dos mamíferos placentários descrita na grande catástrofe do Cretáceo. Após excluir os roedores devido às suas taxas de mutações anormais, constatamos que várias estimativas baseadas no relógio molecular concordam em situar o concestral de todos os mamíferos nos idos do Cretáceo. Um estudo de relógio molecular com DNA de mamíferos placentários modernos, por exemplo, situou o concestral em mais de 100 milhões de anos atrás, bem no auge da hegemonia dos dinossauros. Quando essas datas foram divulgadas pela primeira vez, colidiram com provas fósseis que pareciam indicar uma explosão dos mamíferos muito posterior e uma escassez de fósseis de mamíferos anteriores. Mas as datas do relógio molecular foram agora corroboradas por descobertas recentes de mamíferos fósseis de 125 milhões de anos atrás, e as datas mais antigas vêm ganhando cada vez mais aceitação. Histórias de sucesso são abundantes e contribuíram para as datas usadas em todo este livro. Alerta de presunção. Estão soando os sinos de alarme. Os relógios moleculares dependem, em última análise, de calibragem por fósseis. Datas radiometricamente calculadas para fósseis são aceitas com o respeito que a biologia tem pela física. Ver o conto da sequoia. Um fóssil estrategicamente localizado que, com confiança, estabeleça um limite inferior na datação de um importante conjunto de ramificação evolutiva pode ser usado para calibrar todo um conjunto de relógios moleculares espalhados em torno do genoma de um conjunto de animais dispersos pelos filos. Mas, quando voltamos ao território pré-cambriano, onde o suprimento de fósseis se esgota, temos de depender de fósseis relativamente jovens para calibrar tetravós relógios, que são então usados para estimar datas muito mais antigas. E isso gera problemas. A data que os fósseis sugerem para o encontro 16, o ponto em que se reúnem mamíferos e sauropsídeos, aves, crocodilos, cobras, etc., é 310 milhões de anos atrás. Essa data fornece a principal calibragem para muitas datações por relógio molecular de pontos de ramificação bem mais antigos. Mas qualquer estimativa de data encerra certa margem de erro, e os cientistas, em seus textos especializados, procuram lembrar-se de indicar as barras de erro em cada uma das suas estimativas. Citam uma data com, por exemplo, 10 milhões de anos a mais ou a menos. Não há problema algum quando as datas que procuramos com o relógio molecular estão na mesma faixa de possibilidade que as datas dos fósseis usadas para calibrá-las. Quando há grande disparidade entre as faixas de possibilidade, as barras de erro podem ser alarmantemente vastas. A implicação de uma larga barra de erro é que, se modificarmos um pouquinho uma suposição qualquer ou alterarmos um pouco qualquer númerozinho usado no cálculo, o impacto no resultado final pode ser tremendo. Não mais ou menos 10 milhões de anos, e sim mais ou menos meio bilhão de anos, digamos. Largas barras de erro significam que a data estimada não tem robustez contra erros de mensuração. Em O Conto do Verme Aveludado, vimos várias estimativas por relógio molecular que situavam importantes pontos de ramificação nos idos do pré-cambriano, por exemplo, 1,2 milhão de anos para a separação entre vertebrados e moluscos. Estudos mais recentes, usando técnicas complexas que levam em conta possíveis variações em taxas de mutação, reduzem as estimativas para datas na faixa dos 600 milhões de anos, uma diminuição colossal encaixadas nas barras de erro da estimativa original. Mas isso não é um grande consolo. Embora eu seja em quase tudo um ferrenho defensor da ideia do relógio molecular, acho que suas estimativas de ponto de ramificação muito antigos precisam ser vistas com cautela. Extrapolar em direção ao passado, a partir da calibragem por um fóssil de 310 milhões de anos, até chegar a um ponto de encontro com mais que o dobro da idade, encerra um risco formidável. Por exemplo, é possível que a taxa de evolução molecular dos vertebrados, que entra em nosso cálculo de calibragem, não seja típica do resto dos seres vivos. Supõe-se que eles tiveram duas rodadas de duplicação de todo o genoma. A súbita criação de grandes números de genes duplicados pode afetar a pressão seletiva sobre as mutações quase neutras. Alguns cientistas, não sou um deles, como já deixei claro, acreditam que o Cambriano marcou uma grande mudança em todo o processo de evolução. Se eles estiverem certos, o relógio molecular precisaria de uma recalibragem radical antes de ser usado no pré-cambriano. De modo geral, à medida que retrocedemos no tempo e o suprimento de fósseis vai rareando, adentramos um reino de quase total conjectura. Ainda assim, tenho esperanças em futuros estudos. Os fascinantes fósseis de Shengjiang e formações semelhantes podem estender bastante a faixa dos pontos de calibragem para regiões do reino animal até agora fora dos limites. Enquanto isso, reconhecendo que estamos vagueando por uma antiquíssima vastidão de conjecturas, Yan Yong e eu adotamos uma estratégia imprecisa em nossas tentativas de estimar datas daqui por diante na peregrinação. Provisoriamente, aceitamos 1,1 milhão de anos para o encontro 34, a junção de animais e fungos. Essa é uma data comumente usada na literatura científica e é compatível com a mais antiga planta fóssil, uma alga vermelha, de 1,2 milhão de anos atrás. Isso feito, distribuímos os concestrais 27 a 34 aproximadamente segundo as taxas indicadas por estudos de relógio molecular. No entanto, se nos equivocamos demais quanto ao encontro 34, nossas datas daí por diante na peregrinação poderão ser superestimativas de muitas dezenas ou até centenas de milhões de anos. Queira o leitor ter sempre isso em mente ao entrarmos nessa vastidão inexplorada e avessa à datação. Minha falta de confiança nas datas desses ermos é tanta que doravante deixarei de lado o já esquisito conceito de estimar o número de gerações de avós. Esse número logo chegará a bilhões. A ordem das junções dos sucessivos pontos de encontro é mais certa, porém mesmo ela poderá estar equivocada.